Calcinha Preta. Não sabe mesmo. Volume 7. Nunca sabe o que quer. Não se decide. Não quer me fazer mulher. Seu amor é bom, bom. É lindo demais. Mas seu amor me traz a paz. Se quiser partir. Calcinha Preta, oh, oh. Volume 7. Oh, oh yeah. Vem, meu amor, vem que eu te adoro. Vem pra cá se entregar, vem pra mim. É você que eu amo, é você por quem choro. É você que está em mim. Não me deixe. Quero ser o seu namorado. Não me deixe. Eu te amo demais.